no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O projeto Oficina de Ciência e Cidadania, Biblioteca do Morro São Sebastião, surge como uma oportunidade para que a população possa ter acesso a livros dos mais variados. Criada em 2002, a Biblioteca Comunitária tem como objetivo disponibilizar e transmitir informação para os cidadãos ouropretanos que residem em locais afastados do centro da cidade ou então desprovidos de serviços públicos desse tipo. Carlos Alberto Pereira, professor da Engenharia de Minas e responsável pela administração da biblioteca, conta de onde surgiu a ideia do projeto. A ideia surgiu de minha vida desde criança, o fato dos meus pais terem quarto ano de grupo, mas, no entanto, liam muito. Observei que Ouro Preto tinha poucas bibliotecas. Na verdade, a não ser as das escolas e a pública, não tinha mais nenhuma. Então surgiu a ideia de disseminar essas bibliotecas no sentido de facilitar o acesso da comunidade. Segundo Carlos, os bolsistas são escolhidos através de uma seleção geral, mas aqueles que são moradores do local saem na frente exatamente por conhecer a comunidade e as pessoas que moram ali, podendo chamá-las para fazer parte da iniciativa. Nos 15 anos de projeto, a biblioteca passou por dois lugares diferentes: a Associação Nossa Senhora da Saúde e Casa Paroquial, que se encontra ao lado da Capela de São Sebastião. Esse ano, porém, foi solicitada uma nova troca de lugar, como explica Carlos. E agora esse ano foi solicitado pelo padre Marcelo e pela comunidade que eles iam precisar do espaço para abrigar um seminarista. Então tivemos que repensar e continuar a atividade em outro lugar. Aí mudamos, ainda estamos terminando de fechar relatório, até o final do ano a gente termina, e estamos mudando. Parte do acervo foi para Piedade, parte para essa nova biblioteca no Morro Santana, que fica na Associação do Alto de Souza. Eles liberaram espaço para a gente dar continuidade da ação. O acervo da biblioteca é renovado através de doações. Então, se você sentiu vontade de ajudar o professor Carlos nessa ação comunitária, é só entrar em contato com ele no número 3559-1781. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.